Os Três Porquinhos. Era uma vez três porquinhos que viviam felizes com a sua mãe. Certo dia, os três resolveram sair da casa de sua mãe para construir cada qual sua própria casa. O mais novo achou que seria mais fácil e prático construir sua casinha com palha. Assim que terminou de fazer sua casinha de palha, apareceu o lobo gritando: Abre a porta e me deixa entrar! O porquinho ficou com muito medo e não abriu. O lobo ficou furioso e resolveu derrubar a casinha de palha. Então, assoprou, assoprou e a palha voou. A casa desmoronou. O porquinho, mais que depressa, fugiu para a casa do seu irmão. O segundo porquinho resolveu construir a sua casinha de madeira. Quando ficou pronta, o lobo apareceu gritando: Abre a porta e me deixa entrar! O segundo porquinho também não abriu. O lobo, furioso, assoprou, assoprou e a casa de madeira também desabou. O porquinho, apavorado, fugiu em disparada para a casa do irmão mais velho. O porquinho mais velho, por sua vez, resolveu construir sua casa com tijolos. Ele sabia que o lobo andava pela floresta. Assim que o porquinho mais velho terminou sua casa, os seus irmãos vieram correndo se abrigar nela. Em seguida, apareceu o lobo gritando: Abre a porta e me deixa entrar! O porquinho mais velho não abriu. O lobo, mais que depressa, assoprou, assoprou, mas para seu espanto, a casa não caiu. O lobo então resolveu subir no telhado e entrar pela chaminé. O porquinho, percebendo a esperteza do lobo, resolveu esquentar um caldeirão de água. Quando o lobo desceu pela chaminé, caiu dentro de um grande caldeirão de água fervendo. O lobo quase morreu, mas conseguiu sair. Deste dia em diante, o lobo tinha medo até de água fria. Nunca mais o lobo perturbou os porquinhos, e eles viveram felizes na casinha de tijolos.